Vai deixando o caqueado, vai deixando o caqueado, vai deixando o caqueado, vai deixando o vai. Paredão Tigre Sound. Paredão Tigre Sound. Ele tá lá! No meio do pitio, no meio do pitio, no meio do pitio. Vibora sim! Vibora! Faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. Bora mais! Bora mais! Caqueado e faz caqueado e fumo baseado. Vamos lá, maninho, nosso tigrisão chegando. Baseado, que bacana demais, estamos aqui no Bigobar. Baseado, toda a minha família. Caqueado, Carapirá por ali com a gente, um abraço bem grandão. Caqueado, e na Serres também, um abraço pra vocês aí. Meus mentirosos da Atalaia também estão aqui, ó! Faz o caqueado. Todo mundo chegando, os moleques com a gente aí do Atalai, um abraço pra vocês, os moleques doidos do Atalai, um abraço bem grandão, toda a rapaziada chegando com a gente, é o Tigre. Vamos lá, tamo comecinho! E aí, DJ Lohan? Parceiro pelado com a gente, um abraço bem grandão. Gente, o Tigre reduzido aí, respeitando normas da casa. Então, vamos assim, na manhã, na boa. Bem light pra galera. Vai, vai, vai, vai. Minha amiga Sandra GDU também tá aqui. Bora, Bobzinho. E bora no batidão, bora. Esse pressão, malogura, garoto. I wanna love you. And treat you right. Nosso amigo Pela do Amar, abraço, viu? Luanzinho Wix! E ele aqui na retaguarda! Um abraço, viu, Luan! Vamos! Meu pressão no Alibi! Vamos lá, Gessé! Segura a pressão! Bora começando a festa, alegria! E no Rio Bar! Olha o som do paredão de Grisaldi chegando pra galera! Assim, assim... Vá, vá. Vamos lá, Miguel! O nosso amigo Alex dos Cara de Pau! Um abraço, meu Alex! Aí. Fumina Carapirá, como é que é? Parceiro Sabá, Cláudio da Motorizada, vem de um sargento, pode crer. Paredão Tigre Sound, o fera da galera chegando para estremecer tudo. Sim. O amigo Pelado e Jabuzi com a gente. Lá do Uama, um abraço pra você, Pelado Jabuzi aqui na área com a gente, um abraço aí. Olha o Tigre aqui do Big Bar. O meu parceiro de Alan. Um abraço, meu Alan. Bora pra cima, garoto. Assim, ó. Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona. Que no ele pai, confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pão. Alô, Belly! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, vibra quem é aquela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Segura! Alô? Ele deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. E bora começando assim, assim, assim. Para o aquecimento, para o aquecimento do Tigre, Tigre. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Fica na boa, fica na boa. E bola no batido, bola, bola no batido, bola. O batidão, Alexandre, pressão, detonando, bora, bora, se pra cima, caldeirão, bora. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te vai empurrando, chama. Ai, ai, ai, ai, DJ. Ai, DJ. Ai, DJ. Que foi, minha filha? Ai, DJ, isso não é legal. É. Ai, DJ, isso não é legal. Bora! Meu amigo Léo Produções, olha Léo! Tô passando mal. DJ Léo Produções, pra você. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho assim. Um abraço, meu patrão Figueiredo! Tô passando mal. Um abraço, Figueiredo! Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. O Figueiredo tá passando mal, meninas! Vamos para o cano! No máximo! Vamos lá, DJ! É o DJ Tomé! Bem light, boy! Aqui o bagulho é doido, hein? E bora no batidão, bora no batidão, bora! Alexandre Pressão. Bora, detonando, bora. Project. E o povo vem chegando, vem pressão, tem dois amor. O nosso Tigre Sal de abraçar com muito carinho. Família do Anjo Negro, por ali com a gente, meu parceiro Alex. Velha guarda de Arena Mix de Comércio, um abraço pra você. Viu, Alex? Tamo junto. Toda a família da Adelha. Aqui ao lado também o parceiro, o Nenê, o Alan. Um abraço pra vocês aí, toda a rapaziada. Tamo junto. Eu tô brigado com a mulher e eu vou te fuder dela. Pois bati um Tigre Sal de que me espera. Pois bati um Tigre Sal de que me espera. Pois bati um Tigre Sal de que me espera. Alô, Bel! DJ Lohan que tá correndo. E bora, partiu. Minha mulher começou a discussão, mas agora nem dei atenção. Peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram, planos logo você. Eu tô ligo com a mulher e eu vou dar fuga. E bora, partiu! Fui, partiu, tigre, salve, que me espera. Fui, partiu, tigre, salve, que me espera. Bora, produção, bora, produção, bora. Deixa tudo no escuro, deixa tudo no escuro. Olha que o Tigre tá furioso. Acende tudo. Caralho, acende a... Paredão Tigre São. Bem reduzido na moral. E vamos lá. Ciro Clássico motorizada. Sempre com Alexandre Pressão. O homem é bom, o homem é espetacular. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Pega sua presença, me deu onda. do seu sorriso, me dá onda. Você sentando no som, me deu onda. Que verdade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O Paty. Ó, Luzinho! Parceiro Luzinho Ix. Eu gosto de você fazer o quê? Ele dá na mão do tigre, bora, bora, bora. A visão voltou, é o poderoso. Lumina, cara, pirata, como é que é então? O som voltou, a nave vem pra cá se divertir. Gang de quatro, a nave vem pra cá se divertir. A visão voltou, é o poderoso. Luzinha na Hot Valley, agora ele é tigre, garoto. O poderoso Ruby, vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. A Manini vai até romper fronteiras amanhã. Bora no batidão, bora, bora no batidão, bora. Apagar a luz do palco. Bola assim então, vai. Ó, ó. Quem tem teu isqueiro, bota teu isqueiro pro alto. Quem tá com o celular, liga o flash. O bagulho agora vai ficar embrasando. Oh, meu. Bora embrasando do aquecimento. Bora aquecendo, bora, bora aquecendo, bora. Um abraço meus seguidores do Animal Pitbull, do meu parceiro J-Punk, garoto. Bora sim, bora sim. Dia 28 e 29, Carreta Geração. Embarcarei pela primeira vez, DJ Edson, nosso amigo Maicon e o DJ Michel. Um abraço, viu, garoto. Bora, pra cima, bora, bora, pra cima, bora, bora, detonando. Paredão Tigre Sound. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vamos lá, que delícia. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai. A pretinha tá que tá, tu e ela tá que tá, tu e ela tá que tá. A doidinha tá. Não alivia, mano. Bota a mão pra cima e faz a fênix voar. Bota a mão pra cima e faz a fênix voar. Voa, voa, voa, voa, voa, vai voando. Voa, voa, voa, voa, voa, vai voando. Voa, voa, voa, voa, voa, vai voando. Girando, girando, girando, girando, girando. Bora girando, girando, girando, bora. Girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando. Esse pressão maluco. Girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando. DJ Alexandre Pressão. Alexandre Pressão. Bora, ó, ó, ó. Girando, girando, girando. Vamos cima, vai. Louco, ô louco. A novinha de saia no coco. De chatinho, olha o tronco, ô louco, ô louco, olha o tronco, no torrador, no tronco, no torrador, no tronco, no torrador, no tronco, no torrador, no tronco, no tronco, no tronco, paredão, paredão, paredão, paredão. Corre, corre, corre, corre, corre, porra nos corinho. Corre, corre, corre, corre, corre, porra nos corinho. Corre, corre, corre, corre, corre, porra nos corinho. Corre, corre, corre. Vai empurrando, vai! Bora, Rony, pra cima! De mim, tu completas o meu ser. Não consigo crer que tudo acabou. Acabou. Porque tem que ser assim, sem final feliz. Um abraço bem todos os mentirosos. É isso. Porque sem você eu vivo. Toda a família os moleque doidos. Mais uma nova equipe que chega pro Tigre Saúde, pode crer. Sem você não tenho significado nenhum. Pode crer. Hey, yes, mulher. É dos meus sonhos. És a mulher dos meus sonhos, meus sonhos. Você é a mulher dos meus sonhos. És a mulher dos meus sonhos. Paredão de cristal chegando pra estremecer tudo. E bora sim, bora! tomar água hoje, Cláudio. Manu, batidão. Cláudio da família motorizada. Essa cachaça de um. Esse CD. É só mais um coração pra o homem que tá promovendo lá no Coqueiro Parque Clube, lá em Barcarinha. Quero te usar bem devagar. A onda agora é o Badala. O maestro é o DJ Jean. DJ Alzheimer Play vai tocar. Badala, sound, multishow. Vou te esperar. Se acabar, na moral. E na bola começando, Tigre! Tigre! Quando solta a batida novinha, começa a dançar. Começa a dançar. Quando solta a batida novinha, começa a dançar. Começa a dançar. Ela vai rebolar, vai, vai. Ela vai rebolar, vai, vai. Ela vai rebolar, vai, vai. Ela vai rebolar. Vai rebolar. E ela vai rebolar, vai, vai. Ela vai rebolar, vai. Sobre o escarabirá, como é que é? Vai, ela vai rebolar. E bora assim, ó, ó, ó. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser. E o nosso tigre bem light. Oh, não, oh, não, não, oh, não. E se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou oh, não. Oh, não, oh, não, oh, não, oh, não, oh, não. E tu não sabes. Gustas, dale, mueva el cuerpo suave. Bora, Claudio. Báilame que quiero verte. Posa conmigo en sexo. No sé si volveré a verte. Y bora na pressão, bora, bora na pressão. Báilame que quiero verte. DJ Alexandre. Vamos nessa, Alexandre. No sé si... Paredão Chique Sound. Pero voy a disfrutar. Solo tú me enloquece. Paredão Tigre Sound chegando pra estremecer tudo. O nosso amigo Vitor Araújo, Luciane de Castro, o casal Live do Sub Ousados do Pop, garoto. Vem na sensualidade, novinha safadinha. Depois nossa, amigo Bizarro, a equipe OCP. E daquela empinadinha. A equipe caçabuda. Empinadinha, empina. Minha amiga Suelen. Um abraço, Suzu. Empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina, empinadinha. Empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina, empina. Ué, sim, Brasil. Empina, empina, empina, empinadinha, empina, empina. É o tal do Robacena. Parece um abraço especial aí aos seguidores do Animal Pichibu. Estou com a gente, curtindo de Tigre Sound. Um abraço a vocês. Bora pra cima, segue aí! O nosso aquecimento que bonito, o show do Tigre, galera. Aqui no Bigobá, aqui no Bigobá. Bora sim, vai, vai, vai, vai, vai. Eu vou sentar agora, eu vou. Então vem! Eu vou sentar agora, eu vou. Eu vou sentar agora, eu vou sentar agora, eu vou. Pararatim, pararatim, eu vou. O

namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão. Quinta-feira vai ter o futebol! Os moleque doidos, os mentirosos! Pode crer, garoto! E manda assim pra cima então! E vamos lá! Os meus caras doidos também! O nosso amigo Jay Júnior pressão no Pitbull! Quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, ela quer embasar, ela fica maluca. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. O nosso amigo Louro Rico lá do Ourá. Um abraço, Vila Louro. É o bonde do PQ. Agora vai. E vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Tô possuído agora. Vai, toma. Um abraço, meu empresário Diogo Mototaxi. Um abraço, meu garoto, por causa do motorizado. Assassinas, eu vou tentar me ultimar. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai. Parceiro de engorro, só curtindo o som na mana. Vai, toma, só gostosa. Atenção, filhote. Atenção, Casabeque. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. No escuro você se solta, no claro tá com vergonha. Oi, amor. Apito, apaga, apaga. Apaga a luz e toma. Ai. Apaga a luz e toma. Ai. Apaga a luz e toma, toma, toma, toma. Ó, oh. Apaga a luz e toma. Ai. Apaga a luz e toma. Ai. Apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma. Oh. Apaga a luz e toma. Ai. Apaga a luz e toma. Bora, minha produção! Discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que, Cléo? Logo você. Eu tô. O nosso amigo Pé, mulher, o Jabuti. Vou dar fuga. Vem, o Tigrão. Partiu. Em breve lá em Barcarina, garoto. Partiu, a ordem é o Mandela. Tá gravando, vai. Então grava, então grava, então grava, grava, grava, então grava, então grava, então grava, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Pode, pode vir com a boquinha, só não vale machucar. Pode, pode vir com a boquinha, só não vale machucar. Então grava, me mamando, então grava, me mamando. E vai gravando, vai mamando. Padma Sambhava, Padma Sambhava, Padma Sambhava, Padma Sambhava, Om Dalai Lama, Om Dalai Lama, Om Dalai Lama. Lama Tashi Dele, Lama Tashi Dele, Lama Tashi Dele, Lama Tashi Dele. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Padma Sambhava, Padma Sambhava. O vaso tigre, o tigre, o tigre, o tigre. Om Dalai Lama, Om Dalai Lama, Om Dalai Lama. Lama Tashi Dele, Lama Tashi Dele, Lama Tashi Dele, Lama Tashi Dele. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Padma Sambhava, Padma Sambhava. E doida! Dancing in the desert, blowing up. Bora, meu tigre! O nosso Tigre Saúde aqui no Big Bang. Paredão Tigressão. Paredão Tigre Sound. Estou centro homem, rapaz. As coisas que estão aqui. Esse apartamento você não entra mais. Na manhã bem lá de bola assim então. Olha o que me fez, você foi me trair. E agora arrependido quer voltar atrás. E já deu. Eu cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em... Paredão Tigre Sound. Não adianta vir com baixaria. Alexandre Pressão. Alexandre Pressão. Eu, a mulher carinhosa, fiel que te amava. Pego o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando... Passe Luanzinho Mix, hein? Um abraço, meu Luan! E você não entra mais. Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar. Cansei da brincadeira. Me chama lá. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, coveiro. Eu tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele é um bom demais. Na praia. Vai pegando o violão, na moral. Bora, Júlio! Um copo, uma cerveja. E aí, Júlio, pressão do Pitbull! Eu não dou nada bem. E minha ex beijando outro dentro do carro. Desgraçado! Não sei por que me ligou com saudade. Chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando. Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. O nosso amigo Luciano da Ultra Fix. Um abraço, viu, Luciano? Com você, mais uma vez o meu. E o Cedinho Can. A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que da minha cama. E agora fala, que droga de amor é esse que se... Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Na moral, bora dançar assim, deu! Manda 007. O nosso amigo J. Michel, da Gaína Gerações. Um abraço, viu, nosso amigo! Madrugada pra fazer de novo. E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca amou, nunca vai entender. Essa loucura que eu sinto por você. Só sei que é bom demais. E é bom! É bom demais. Paredão Tigre Sounds. Mas quando te vejo com ela, minha mão gela. Meu amigo de Ricardo. Vai secando, eu vou ficando mudo. Oh, meu Deus, me ajude, o que é que eu vou fazer? O irmão mais velho do Edson. Sei que tá com ela pra manter as aparências, mas nas suas horas de carências, você vem me ver. E o cara diz assim. A gente faz amor. Fala, Cláudio. Que eu sou o seu amor. Vai embora antes do dia, mãe. Cláudio da família motorizada. Olha a farofa. Sei que é errado e quem vai entender. Você é casado e eu não quero perder. Eu sei tá com ela, mas amo você. Você e ela não tem nada. Manda 007. E a gente que lança o som do Tigre, bem reduzido, respeitando as normas, vamos lá! Rasgue minhas fotos, rasgue minhas roupas e apague as lembranças do seu coração. Eu sei que a saudade vai chamar meu nome. A ruivinha no teu cu. Rasgo suas fotos, rasgo suas roupas, sim. Suas lembranças, vivo na solidão. Mas com você parece que não tenho ninguém, ninguém. Eu te peço perdão, não foi minha intenção. Sábado que vem, Anjo Negro, Will Pitbull no Kalamazoo. A noite do Toca Tudo, pode crer. Aqui ficaram marcas e o meu lamento. Eu te peço perdão, não foi minha intenção. Magoou todos os teus sentimentos. Você já tem muita pressão, viu? Me desapareceu, aqui ficaram marcas e o meu lamento. No magnético light, eu vou te procurar com DJs Sidney Feira e Pedrinho. Paredão Tigre Sound, o fera da galera. Se correr, o tigre pega. Se ficar, o tigre come. E mal assim, vai girando, vai. E vai girando, vai girando. Aqui a gente toca de tudo. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Olha, tem até cena. Meu bem, só quero te ver feliz. Sorte a emoção me deixa se levar. Não vale a pena você se calar. Madrigando, madrigando, vamos lá. Sendo que hoje tem o som da Nega Digital junto com o Búfalo e o Príncipe Negro lá no Clube dos Agrônomos, na entrada do Júlia Cefé. Alô, Léo Produções, você, Léo. Chega de chorar. Eu não te esquecer. Fantasma aparecer. Sente no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. E vai lembrando, vai lembrando, bora. Bunda, badalação. Eu necessito que entenda de uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Só dessa vez. Pense em mim. Pense, verás. Nosso amigo Rosinho Migues com a gente. Aqui do Tigre Salte, alô Rosinho. Tenho certeza que teus olhos falam pra mim. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. Vai dormir, Canela, vai. Paredão Tigre Sound. Paredão Tigre Sound. Ronaldo Pitbull, um abraço, viu, galera? As seguidoras do Pitbull. Nós com a gente, alô, seguidoras. Os que passamos juntos, vivemos e que foi lindo, como foi lindo. Já com a gente também. As seguidoras do Bisco, a Ellen, a Tati, a Jaque, a Sâmia, a Paty, a Luta Queda. Toda essa galera chegando junto aqui com o Tigre Saúde, meu irmão, pelo amor de Deus. Meu parceiro Ronaldo, dono do R-Lite Pitbull. Também o Marquinho, o André, toda essa galera aqui curtindo o R-Lite, curtindo o Anjo Negro, curtindo o DJ Gordo, curtindo o Pedrinho, curtindo o Tigre Sound, meu irmão! Paredão Tigre Sound. Bora sim! Meu parceiro Lentino, um abraço, viu, Lentino! Bem lá, pode crer. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Mudou? É. Viva! Maior pressão selvagem do Pará é Tigre Sound. Um som feito pra você.